O 2224 mantém o ponto de espera. Porque 398 tem já livre pouso, pistola 0, ventuno 50 graus 8 nós. Livre posição no 0, voo 1390. Só voltar 3152? Prossiga. Seria possível seguir pela Índia na posição 02? Afirmativo, autorizado. Índia 02, muito grato. Foro 604, sendo identificação, desce nível de voo 060, chegada à área. Queen 19, prolongando a perna do vendão no 7, observando a aeronave na final da 10. Estou autorizado de ir à base, novembro, reporte final. Girando base, reportar a final. No 6113, chama Recife no 260, termando 128, decimal 8. Boa. 071, pronto, puxo de acionamento, 8. Autorizado, chama táxi. Entendi. Do 224, autorizado ali, mantém o zero. Chegando 3110, autorizado 350 para Recife via Peru 58. Decolada 1-0, primeira curva esquerda, saída Pucca, transição Aracaju. Controle 1-1-9-8, aciona 5-1-7-2. Na direita. Solos 1 no meio, direita, 219, solo. Direita, 219. 370, negativo, 350. Paulo Salvador, muito boa noite, vou no 398, liberando a parte de trás. 398, Alfa, chamando da Juliette. Alfa, da Juliette. 6310, copiou, autorizado, nível 370. Afirmativo, chama puxa essa nave. Não escuta? Prossiga, senhora. O previsto é o portão 06, vai aguardar a nave da companhia puxar. Afirmativo, prevista 06, guarda está Juliette, 398. Salvador, boa noite, bom 985, pushback, estacionamento, posição 6. 985, Rodrigo Henrique de Solo. Após a passagem da Embraer, da Azul, retaguarda, está autorizado, chama táxi. Pode iniciar o acionamento na posição e posterior pushback. Gente, acionar na posição posterior Embraer, porta táxi, é 985. Salvador Azul 4071, pronto para o táxi, 121, 4 horas e 30, Ribeirão Preto. Azul 4071, táxi autorizado, linha Juliette Alfa, ponte espera 210 Torre, 1186, altímetro 0013. Gente, quando pronto, 10, 183, Azul 4071. 186 Torre. 186, obrigado. O voo 1885 vai dar na escuta? Na escuta. Tem condições de puxar, deixando a entrada 06 livre? Gente, 06 livre, mais de 8. Gente. Controle, bom, minha 04, pode baixar. O 1604, está autorizado, está descendo para 3.000 pés, ajuste 1013. Tapo 3.000. De 90 cruzou o eixo do 10 e será pouso final no 17. Ok, se o eixo autorizado base é ponto final novembro. Lembra. Gono 398, começar para o 06. Comativo, prosseguindo para o 06, Gono 398. Corre, Salvador, boa noite, 4079, Gono 398. Carro 7, machado cravado, é com Índia, novembro. Felipe Pouso, novembro, 150 graus, 89. A porta do sítio backtrack autoriza? Autorizado, o 4071 autorizado a alinhar e decolar, vento 1 no 60 graus, 8 nós, 4071. Decolar. 5216, controle. Ah, está afastado agora 64 milhas de Salvador, mantenha nível de voo 1130, serviço radar encerrado. Chame Aracaju na frequência 120, decimal 3. pronto para o ataque. 4 horas 84 a bordo, alterna Galeão. Um gol no 85, táxi autorizado, Juliette Alfa. Quando te espera da 10 torre, 118, e eu te vejo com 03. Juliette Alfa, quando te espera da 10 torre, 118, decimal meia, gol no 85, boa. Decola os 23, controle 198. 098, 4071, boa noite. Novembro, seu solo com os 23, frequência livre, estacionar. Novembro, solo os 23, vai estacionar, frequência livre. É o Cruza 1300. Azul, 4071. Contato radar na decolagem, sobe nível de voo 360. Após 2000 pés, está autorizado curvar para Leda, após Leda, Bridge. Após 2000, Leda, Bridge, para 360, 4071. Voo no 404, confirmei, estabilizado. Estabilizando no momento. Compatinal, chama torre 118, decimal meia dúzia. 118.6, obrigado. É. Voo no 604, desce para 2000 pés. Ajuste em Salvador padrão, 10013, está livre ILS, a porta estabilizada. 2013, portarão, 604. Cheque o trem, livre o pouso, ventura 60 graus, 8 nós, pistão 0. Machado e travado. Valeu, paciente, foi percebido. Doutor Salvador, patrulheiro 2264. Patrulheiro 2264, prossiga. A gente está cruzando 160, alguma possibilidade de coordenar com o Recife e voar direto para o Recife? O passageiro 2264, coordene direto com o Recife agora, 12545, alternando 126, decimal 85. 12845, obrigado. Estabilizou com o campamento. No 604, redução a critério para aproximação completa, final chama torre 118, decimal meia dúzia. Boa noite. 604. Boa noite, voo 604, estabilizado em ambiente, baixa tempo. Autorizado, conversão, 604, continue a aproximação e aguarde autorização de pouso, 604. Bora. Você está pronto? Andrés 1062, autorizado Natal, nível 370, via Perzulu 10. Escola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Fuca, transição Zipar. Controle 119, decimal 8, transponder 5174. 3662, para posicionar. Solo Salvador, muito boa noite, voo 1404. Não, 404, Alfa Juliette, portão 1-1. Voo 1404, voo 1-1. Alfa Juliette, 1-1, portão 1. Alfa Juliette, 1-1, portão 1404. Livre pouso, vento 1, 60 graus, 10 mais. Livre pouso, com 604. 885, decolou os 30, controle 1, 9, decimal, 8. 19,8, gol 985, boa. Controle Salvador, boa noite, gol 1885, decola, passa 1200, só se escuta. Gol 1885, está sob contato radar, sobe ao 360, após 2000 pés, curva direita para o Adileda, após o Leda Bidev. Após 3000, Leda, após Leda, Bidev, autorizado 360, gol 1885. Gol 1885 da presente, está autorizado direto Leda. Leda da presente, 1885. Meia 201 no autorizado Rio de Janeiro, nível 360, via Perusk 50. Após a UPA 9857, seguro o Perusk 16. Decola da 10, curva direita da Leda Bidev. Controle 1198, aciona 5170. Via UPA Novembro 857, seguro a UPA Zulu 16. Deixa eu posicionar. Recife, nível de voo 240. Para evitar tráfego, agora está cruzando nossa terminal em emergência. Vai seguir para Salvador. Restrita ao 240, azul 4071. Chama Recife 1251, alternando 133, decimal 25. Gente, 25, azul, 4, 0, 7, 1, 5, 2, 4, 0. Boa noite. Boa. 98, aciona 5177. Lugou no 604, lembrou? No 604, Alfa Juliette 08. Alfa Juliette 08, no 604. Só confirmando, solo a Upper 9857, depois é o quê? Seguro Upper Zulu 16. Seguro, ok. Autorizado 360, Upper 9857, seguro Upper Zulu 16, decola 10, curva direita da El Leda Bidev, 198-5177, 1889. 1889, chão fugitivo. 885, controle? 1885, prossiga. Nenhuma aeronave reportou desvio nesse setor. Se o senhor for efetuar algum desvio, reporte ao nosso controle. Nós temos uma aeronave na posição de 12 horas, 44 milhas, no rumo sul, passando agora o nível de voo 200 em descida para o 150, seguindo para Salvador em função de passageiro alcoolizado a bordo. 885, Cassia. Se for eventuais desvios, informa. Controle de Salvador, boa noite. Santrei 565, Franchise, está precisando 190 para 150, para seguir na terceira. Santrei 565, acena a identificação da presente voa ITAP. Em caso de qualquer desvio, reposta ao controle, nós temos um tráfego na posição de 1 hora, 36 milhas no rumo sudoeste, correção, passando o nível de voo 110 para o 360. Está o CENTE na proa de TAP, não tem nenhum desvio. Prossiga na descida, Sari. CENTE, está autorizado a descida para o 050, tá 3565. O controle de 5 dias já solicitou a empresa, se puder dar um reforço também, se está precisando da Polícia Federal, urgente, após o voo. 3565, esse é o único apoio que o senhor vai precisar no solo? Confirme. Sim, só a Polícia Federal, vai fazer a leva aqui agora. Beleza, hein? É. Passageiro, esperava passageiro, mas tudo bem. Sem controle? Diga. A presente, o senhor já livrou o tráfego em altitude, voa proa de Duna, aguardando o vetor final para o ILS. Duna, aguardando o vetor final, obrigado. Salvador, o TAM 351 no pushback, acionamento 07. 1885, somente para informação, tráfego já ultrapassado em altitude, chama Recife, 1251, alternando 133, decimal 25. 1-3-1-3-3, decimal 25, gol 1885, por favor. Boa. Cinco livros de restrições à frente, desce para 3 mil pés, ajuste no 0 no 3. 3 mil, 1013. Alô, Salvador, o TAM 3662, estacionamento, posição 4. 3662, autorizado, chama táxi. Posição táxi, 3662. 6748, oceano identificação, chegada a mais, destino 050, número 2 na aproximação. Fala, pé 361, acionado, pronto para o ataque, 162 a bordo, alterna com fins, 4 horas e 30 de autonomia. 162, com fins, 4 horas e 30, táxi, Juliette Alfa. Pouso de espera da 90, torre, 1186, 8090 no 3. Ok, então, táxi, Juliette Alfa, ponto de espera, torre 118, tá 3561. Dado 4.000, pessoal, desce para 2.003. Tempo reto. 5.65 da Santa Livre, 2.000 pés, ajustado no 0 no 3, aguardando o vetor final para o localizador. 2.000, aguardando o vetor final.